Vai Fogo. Ela só quer me dar porque eu sou bandido. E meu cargo na boca é gerente geral. Só porque eu sou da profissão perigo. Todas elas querem me dar, isso já é normal. De foguetão na pista, dando fuga nos botos. Ali do serrão tá me de várias chucabrota. Pra sentar pra tropa, já caô melhor. Eu, João da Nestão, ela já joga shot. Joga a perna das duas setas e corda de jacaré. E falou no meu ouvido, você vai dar uma mulher. Porque adora bandido e o coração bate no pé. Se ela quer já é, se não quer já é só fé. Porque o coroa falou, não se envolve com criminoso. Isso é perigoso, não cai nesse jogo. Ele nem imagina que a Lina é bicho solto. Isso é perigoso, não cai nesse jogo. Vai Fogo! DJ Railson! Único! DJ Ronaldo Marizinha, de Castanhal para o Pará. Ela só quer me dar porque eu sou bandido. E meu cargo na boca é gerente geral. Só porque eu sou da profissão perigo. Todas elas querem me dar, isso é já DJ é normal. O foguetão na pista, dando fuga nos botos. Ali do serrão tá me de várias chucabrota. Pra sentar pra tropa, já caô melhor. Eu, João da Nestão, ela já joga shot. Joga a perna das duas setas e corda de jacaré. E falou no meu ouvido, você vai dar uma mulher. Porque adora bandido e o coração bate no pé. Se ela quer já é, se não quer já é só fé. Porque o coroa falou, não se envolve com criminoso. Isso é perigoso, não cai nesse jogo. Ele nem imagina que a Lina é bicho solto. Isso é perigoso, não cai nesse jogo.